Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Os Cylons foram criados pelos homens. Eles ficaram putos. Eles se travestiram. Eles agora usam saia, salto-agulha e batom. Alguns fazem até programa. Há muitas cópias piratas. E isso vai dar pano pra manga. Alexandre Antônio, Jovem Nerd, eu faço o meu trabalho ou pessoas morrem. Aqui é Azaghal. O Cylon. Reprogramado. Ai. Muito bem, nerd. Vocês estão em um Nerdcast especial. Parte B. Parte B, atenção, esse Nerdcast é a parte B, calma, você não ouviu a parte A do Nerdcast Battlestar Galáctica, para tudo e volta. Parte A foi publicada anteriormente a este episódio e essa é a continuação direta daquele episódio. Começa isso. Onde parou. Estão participando desse episódio, para você que não sabe, Nick Ellis. Sim. Carlos Voltor. Exato. E o Android, Harold, Android Stryker. E o Cris Dias, coitado, esqueceu? E o Cris Dias? Ele vai se sentir lisonjeado. Não, o querido Cris Dias. É que eu tive tanto com o Cris Dias agora que eu nem dou mais bom dia. Já. Atenção, se você está vendo a série, ficou muita gente ficou interessada em ver, preste atenção, não escute esse episódio que a gente já fala do final, hein? Ah, esse aqui é spoiler extreme. Extreme! Eu vou dizer que eu tentei dar uma aliviada nos spoilers, mas não tem como, né? É, então olha, se você se interessou, ah não, eu ouvi, me interessei, comecei a ver, não escuta, guarda esse episódio aí, não escuta, escuta só quando você terminar que vamos analisar o final da série. E se você ouvir antes de ver, vai perder uma boa parte da graça, certo? E já emendando direto na leitura de e-mail, sem transição. Quê? Sem transição, as pessoas vão ficar malucas, Azaghal. Na verdade, você está incomodado com isso, mas eu não. Caraca, você não está olhando, que isso? Eu digo, vai ser assim, já está decidido. Eu digo pra vocês o seguinte, se você ouviu essa balela toda do Jovem Nerd e ficou curioso de ver a série sem tomar spoiler, a oportunidade de comprar o box completo é agora. É verdade, Azaghal. Porque nós vimos o furor das pessoas nos comentários sobre o Battlestar, falando que adorava a série. Algumas até curiosas falando, pô, agora eu vou ter que ver, fiquei curioso. Eu até confesso que fiquei um pouco curioso pra ver, mas já passou. Nós ligamos para o Sr. Saraiva. Sr. Saraiva, exatamente. Sr. Saraiva, é o seguinte, nós falamos com ele. É. A galera tá querendo muito o Battlestar Galáctica. Exatamente. Tem que rolar um preço melhor. Custava 320 lelecos. Isso, custava 320, aí caiu para 300, para 299, que é 300, né? E agora caiu para... R$249,90. Olha só, e esse preço é exclusivo para ouvintes do Nerdcast, leitores do Jovem Nerd, cara. Exato. Se você entrar no saraiva.com.br e for lá no Battlestar, tá lá o preço full. Se você clicar no link que está aí neste post, R$249,90 box com todas as 4 temporadas de Battlestar. São 24 DVDs. Putz, é coisa pra cacete. Teve muita dúvida, Azaghal. A galera ficou assim... Pô, eu peguei o primeiro episódio de Battlestar e começa assim, primeiro episódio, Season 1, Episódio 1, Previously on Battlestar Galactica. Eu falei, caraca, não é o primeiro episódio? Muita galera ficou com dúvida, mas olha, existe uma minissérie, a minissérie que explica tudo o que aconteceu. A minissérie foi posta no ar antes da série, em 2003, e porque ela deu certo, teve audiência e engatou a série. Então, antes de ver a série, você tem que ver a minissérie, são 2 capítulos em 90 minutos, alguma coisa assim, e é muito legal. Não deixe de ver, não se confunda. É o famoso filme que deu origem à série. Exatamente. Exatamente. Aproveitando que nós estamos falando de Saraiva, frenético, sem parar, parecendo rádio ao vivo, só que completamente editado. Uhum. Lembrando e reforçando que agora não somos mais afiliados do Varejo Debaixo d'Água. Tu não pode falar mais agora o nome? Não, por que eu falaria? Agora sim, nós mudamos para Saraiva. Isso. Certo? Porque eles prometeram, nós falamos diretamente com o senhor Saraiva. Isso. Ele falou, vão rolar descontos exclusivos para os nerds. E já cumpriu, já começou cumprindo a promessa. O mandato cumprindo a promessa. Então lá no site, jovemnerd.com.br, para quem não conhece, tem um botão Saraiva. Você entrando na loja online da Saraiva, a partir do nosso link, daquele botão, ou de qualquer banner que tenha produto Saraiva dentro do Jovem Nerd, você pode comprar qualquer coisa. Funciona exatamente como funcionava antes. Você entra, mas não quer comprar exatamente o box do Battlestar Galactica, por exemplo. Você quer comprar uma TV 3D de 50 polegadas. Olha que beleza, eu quero também. Parabéns pra você, cara. Eu fico feliz por você e até aceito o convite pra ir na sua casa. Você pode entrar pelo link da Saraiva, comprar a sua TV, nós ganhamos a comissão e ficamos felizes. Você vai ficar feliz que vai ter uma televisão de 50 polegadas 3D. Você vai ficar muito feliz que a gente, na verdade. Exato. Então, você entrou no link, não importa em que produto seja, se você navegar pelo site após ter entrado no link, você comissiona o Jovem Nerd por todas as suas compras e a gente fica mega feliz. O mesmo esquema de antes. Exato. Não mudou nada, só estamos reforçando que agora é Saraiva. Saraiva. Saraiva. Tá ótimo. Muito bom. Mas recados da paróquia, Dudu Nojo. Dudu Nojo não vai ser hashtag porque vai gerar confusão, as pessoas vão entender que é Dudu Nojo. Dudu Nojo, coitado. Então, vamos usar a hashtag mais fácil e que todo mundo já conhece, que é Nerd Power. Nerd Power, pode ser. Não pode tem ser. Erro, né? Não tem erro, né? Então, Eduardo Expor, dia 22 de novembro, segunda-feira, Nojo Soares, não perca, Nerd, e vamos twittar sem parar, Nerd Power, pra gente guata uma hashtag. Vai ser legal, vai ser muito legal. Certo? Fora isso, Nerd Office continua no ar. Toda quinta-feira, nossa nova atração em vídeo semanal, Nerd Office, não perca, assine o canal do YouTube. E o Nerd Tour teve um vídeo novo publicado recentemente. Exatamente. As férias que não acabam nunca. Já tem 4 meses das férias e ainda tá saindo vídeo. Mas muito legal, Universal Studios. Confira aí, tem um link no post para os dois últimos vídeos. Isso, sobe a vinheta para não ficar cansado. E se você não quer ouvir os e-mails do último Nerdcast, que não faz sentido, porque esse ainda é o mesmo assunto, então você deveria estar interessado. É exatamente o que eu ia falar, você não vai pular para lugar nenhum. Então não vai pular, não, vamos seguir. Se você está ouvindo esse programa, tudo que vai acontecer te interessa. Exato, então vamos lá, vamos seguir para o relatório de e-mails, se a gente lembrou a moto. Paulo Amor envia o review do jogo de tabuleiro de Battlestar Galactica, muito conceituado nos Estados Unidos. Muito bom, a gente foi no Google e a galera do Google joga, eles falam, a gente joga pra caraca, a Battlestar Galactica aqui quando tem um break. Aí ele explicou como é que é o jogo e a gente, puta que pariu, que foda. Eu achei tão foda assim, não, mano. Não, cara, é maneiríssimo, cara. Uhum. Tu não sabe, você pode ser um Cylon e você não sabe, algum dos jogadores é um Cylon e ele tem que estragar todos os seus planos sem você descobrir, maneiríssimo. Aí, pô, um presente de Natal pro Jovem Nerd, hein? Porra, cara, eu peguei esse jogo na minha mão lá nos Estados Unidos e não comprei, desgraça. Quem quiser, pode mandar, rapaz, aí vai ficar feliz. Ó, e vamos mais? Direto para os e-mails, chega de... E-mails, tá bom. Felipe Martins, sem idade, coordenador de ensino Curitiba, Paraná. Eis aqui alguns comentários sobre a série antiga de Battlestar. No seriado Freaks and Geeks, o personagem principal, Sam Weir, tem um pôster de Battlestar Galactica em seu quarto. Isso é mega whatever, né, cara? É, porque não tem nada a ver com a série antiga, né? As feições do Zurg, arqui-inimigo do Buzz Lightyear, de Toy Story, é uma homenagem aos Cylons antigos. Não é. A série se tornou cultuada nos anos 80, o próprio Douglas Adams parodiou o final da série na saga Mochileiro das Galáxias em alguns dos livros, como quando a nave com a tripulação inútil chega à Terra. Em resposta a isso, a nova série faz diversas referências a livros de Douglas Adams. A maior, talvez, o discurso do Quentin Tarantino genérico, quase parafraseando o diálogo de Ford em A Vida, o Universo e tudo mais. Ok. Curiosidades. Tem outra curiosidade. Você falou que o cara de pau do Esquadrão Classe A era o Starbuck. Sim. E na abertura do Esquadrão Classe A, quando aparece ele, ele aparece perto de um Cylon. Olha, é verdade. Não lembra? Um carinha de vigília de Cylon antigo? Era isso aí. Você. Petrus Marques. Olha aí, um maneiro, né? Ah, isso é maneiro. Marques deu uma... Né? Petrus Marcos seria melhor. É. Você podia até mudar, cara. Quer ficar mega romano. Porra, é o sobrenome do cara. Não, mas assim, meu sobrenome eu também não gosto. O Passos eu gosto, mas o Gerp não gosta. Uhum. Mas, pô, Petrus Marcos. Qual é o seu nome? Petrus Marcos. É maneiro. Né? Mas Marques passa. Petrus Marques, 23 anos, biólogo, sem cidade. Roma, talvez. Sou fã da série Battlestar Galactica e tenho uma opinião a respeito das emoções apresentadas pelos Silônios. Ele escreveu Silons, mas eu vou chamar de Silônios. Esse Silônios é muito, muito escroto, cara. Por quê? Tá certo, tá errado? E no DVD, eles escreviam Silônios, né? Eles já achavam escroto. O pior era a tradução de Battlestar Galactica. Astronave de combate galáctica. Olha aí. Caraca. Não, aí é uma tradução escrota pelo seguinte: você tem, né, nomes de navios, né, cara? Sim. Assim, você tem lá encouraçado, estelar, né? Você pode dar uma melhorada nessa tradução. É. Mas Silônios eu acho que vou chamar de Silônios. Tá bom, tá bom. O que aparenta é que a tentativa dos Silônios, eu vou acrescentar Silônios onde não tem, próprio. De mimetizar as emoções humanas foi apresentada intencionalmente na série como defeituosa ou incompleta. É como se fosse um sistema digital, realmente sim ou não, zero ou um, né? Zero ou um. Todas as emoções dos Silônios são potencializadas. Eles não gostam pouco de alguém, ou eles têm alguma raiva. Eles não creem um pouquinho em Deus. É, um pouquinho. Tipo, o católico brasileiro, né? Que vai na igreja. Foi batizado, né? E vai na igreja quando morre alguém, né, cara? É, exato. E eles não sentem nada assim, mais ou menos. Ah, eu gosto dele, que negócio. Uhum. Ao contrário, eles, e eu acrescento aqui, os Silônios, amam e odeiam intensamente. É verdade. Pregam o seu Deus a todo custo e levam sua cruzada sempre adiante. Mesmo os que não sabem que são Silônios, se comportam relativamente desta maneira, com emoções bem exacerbadas, uhum, extremamente humanos, entre aspas. Ou quase sem emoções, como a secretária de Horsley. É verdade. É verdade. Tomou. Esse foi um spoiler que a gente não deu, ele deu agora. Toma aí, né? Mas que já tínhamos avisado, né? Então. Mas o Tai era assim? Tai era extremo, cara. Era, ah, ele tinha um ódio profundo contra os Silons, né? É uma parada bizarra, mas ele era mega intenso. Isso me coloca como um Silônio. É possível, velho, que você não sabe ainda. Anderson Marques, outro Marques, Anderson Marques Nunes. Mas esse não faz diferença, você vê. Não, não tem um impacto, não, né? Não tem um Petrus. Exato. Ah, achei maneiro esse nome, Petrus. 27 anos, engenheiro de computação sem cidade. As pessoas não estão mais dizendo a cidade. Então, deve ser tudo Acre, né, cara? O que tá acontecendo? Diga onde é a cidade, onde vocês moram. Vocês têm vergonha? É São Lourenço, por acaso, que vocês moram? Alguém que merece muito ser bem comentado é a Huge Motherfucker Almirante Kane, um personagem maravilhoso onde a história por si do personagem justifica sua fúria. Com certeza o Azaghal se identificaria com ela. Um personagem 100% militar que enxerga somente a necessidade de um revide pela perda de todos. Exatamente como a Adama era no início da primeira temporada. Mas com certeza, se houvesse uma Laura Roslin na frota da Kane, ela tomaria um tiro na testa em menos de um minuto. É aquela que a gente contou que veio com a outra Battlestar. Ah, eu dei uma amenizada na edição pra ter menos spoiler. Menos spoiler, sim. Mas ela é um personagem maneiríssimo. Gaius Baltar é realmente um personagem espetacular. Parafraseando Carlos Voltor, ele é realmente o peão da destruição da humanidade. Olha aí, Carlos. Um detalhe que vocês acabaram esquecendo de mencionar é que ele também foi o responsável pela chegada dos Silons em New Caprica. Silones. Tá. Visto que ele deu uma ogiva nuclear para número 6, que era ex-amante, ex-prisioneira, terrorista de Almirante Kane, e ela detonou a bomba. Isso fez com que criasse uma nuvem de radiação e pulsos eletromagnéticos que chamaram a atenção dos Silons, etc. É, mais uma vez, que é verdade, tinha esquecido esse detalhe, desgraçado, sempre ele, cara. Outro comentário que eu gostaria de fazer é sobre o projeto que começou a ser chamado de Beyond the Red Line, além da linha vermelha, e hoje é conhecido como Diaspora Development, que é um flight simulator não oficial desenvolvido por fãs baseados na história da série. O projeto é muito bem feito, com direito a narrações e algumas missões em demo com gráficos que são excelentes. Ah, não, cara. Eu vi o anexo alguns vídeos, links, vídeos do jogo. É o que? É um flight simulator de Battlestar Galactica? Você fica na Battlestar Galactica e fala, à frente. Não, cara. Você controla por voz o jogo? Tem os caças, cara. Jump! Jump! Jump! Esse é o jogo. Tá ótimo. Ai, muito bom. Vamos lá. Vamos ter muito mais papo pela frente. Vocês sabem explicar por que que eles não gostam de ângulos retos? O reto mexe cirado. É, você imagina o trabalho que dá cortar toda a quina de papel. É, eu tinha percebido isso. Cara. E é um desperdício, né? Um desperdício absurdo, cara. Aproveitamento zero, né, cara? Então, o que acontece? Entrou um novo conceito na história, que existiam 5 Cylons ainda incógnitos, né? É, assim, pô, eu tô aqui mais velho da dramaturgia, tipo assim, tem algum agente infiltrado. Ressuscitaram a paranoia dos Cylons lá do início. Do início, exatamente. Eles eram Sleeper Agents também, eles não sabiam que eles eram Cylons, né? Mas era diferente. Eles são totalmente diferentes dos outros. É, e aí rola uma, no final da terceira temporada, rola uma ativação por música, né? Que... Por Bob Dylan. Bob Dylan. Sério, olha só. Eu que não vi, não estou entendendo. É, não, não, é, nada. Você realmente está confuso, olha só. Vocês estão falando coisas que vocês viram e eu estou perdidaço. Olha só, presta atenção. No final da terceira temporada, eles voltam com essa ideia de, ó, existem mais Cylons, você não sabe quem são. E aí, o Bear McCreary, ele fez um rearranjo da música All Along the Watchtower, do Bob Dylan. E essa música começa a tocar, só algumas pessoas da nave começam a ouvir. 5. 5 pessoas. E elas vão todas se encontrar e elas se dão conta que elas são os Cylons. Os Final Five, elas são os 5 finais. Elas são os 5 primeiros modelos Cylon. É, exatamente. E aí, você os não Cylons sabe quem são esses 5. Esses 5 desenvolveram os 8 modelos Cylons humanos. Ou eles não eram Cylons, eles eram gente. Que se chamava Cylon. Porque em nenhum momento eles falam que alguém criou vocês. Mas eles são imortais? Eles são imortais via a tecnologia da ressurreição, que é algo que eles dão aos Cylons. Que é aquilo que ele morre, aí a mente dele... Pode download da mente pra outro corpo. Faz um upload pra um hub. Um hub de ressurreição e umas naves de ressurreição. Um hub de ressurreição? Se você, Azaghal, morre, você é um Cylon e você morre perto do alcance dessa nave de ressurreição, a tua cabeça faz um download lá pra nave e você renasce no seu corpo igualzinho, sendo outra pessoa, mas com a sua cabeça. Com a sua mente. Só pra você entender a lógica desse negócio da ressurreição. Eles precisam treinar o exército de Cylons. Se por acaso um deles morrer, eles vão ter que treinar o outro do zero, entendeu? Então, com esse esquema da ressurreição, tipo, um piloto pode morrer, mas ele vai estar lá de novo, entendeu? É isso que é a grande força dos Cylons. As of this moment, we are at war. Action stations. So say we all. Esses 5 Cylons não tem nada a ver com essa humanidade, não tem nada a ver com esses novos Cylons, eles são anteriores. Vieram de outro planeta. Tem nada a ver com as 12 colônias. Mas eles criaram os 8 Cylons. Criaram. E deram de presente pros Cylons escrotizados pela humanidade. Entendeu? Ah! Então, assim, agora olha, eu entendi. Aqui estão os Cylons humanos e, ó, toma de presente a tecnologia da ressurreição. Mas essa tecnologia de ressurreição só funciona pros Cylons humanos. Não. Os Centuriões têm consciência e todos eles estão download também. Consciência deles mantém é colocada num outro robô. É o mesmo procedimento. Inclusive, tem uma outra Cylon que vive numa banheira de gosma, que é a nave dos Cylons, a nave mãe dos Cylons, as naves grandes são híbridos, né? Então a mulher vive conectada, que nem no Duna também, os conceitos de Duna, né? Ela grita, né? Jump! E aí... E a nave, puf, entra no Faster Than Light, né, cara? Então é uma parada bem humana. Os caças Cylons sangram, né, cara? Quando é uma mistura de biotecnologia, né? Então quando você abre ele, tem veia, fio, veia, circuito, carne. É aquela hora carne. Que a Starbuck entra dentro de um, né, cara? É muito exato, maneiro. Exato, exato. Esses 5, na verdade, foram os catalisadores do final da guerra. Aí a paz é gerada porque esses 5... entram num acordo com os Cylons que eles criaram, eles desenvolvem aqueles Cylons humanos. Mas a gente tá falando daquela primeira guerra lá do início da... A tal de 40 anos, se for perguntando. 40 anos atrás. O armistício e tal. E aí que eu vou dizer, o Cris Dias falou certo, a série meio que começou a derrapar nesse momento em que ela introduziu de novo esse mistério. Tem mais 5 Cylons, quem são eles e o que eles vão fazer. Nesse momento, as pessoas já tinham descoberto quem eram os outros Cylons? Já, foram descobrindo com o tempo, né? E eles destruíram o hub de ressurreição dos Cylons. Isso foi importante. E aí fez os Cylons ficarem desesperados, porque eles não sabem reconstruir essa merda. E agora os Cylons são, de repente, mortais, né? Aí, muda tudo. Aí muda o foco da guerra. E aí os Cylons começam a brigar entre si, porque eles falam assim, olha, a gente tá indo longe demais, não é bem assim, matar a humanidade, olha aí que merda, onde é que a gente foi se meter, não tá dando certo o seu plano. E os Cylons começam uma guerra civil. Alguns Cylons, algumas cópias, as 6 e... Mas aí sobra uma cópia de cada. É, cada cópia tem uma personalidade, né? Que as cópias estão ativas, várias cópias ao mesmo tempo? Várias. Ah. Só que cada uma é um indivíduo, né? Então tem uma cópia que se chama Caprica 6. A 6 de Caprica, que é a 6 que conseguiu desvendar os códigos da humanidade. Essa aí é uma lenda, né, pros Cylons. Ela se torna uma heroína. Apesar de ter várias iguais, essa é foda. Assim como a Boomer. É, a chinesinha tem duas chinesinhas. Tem uma que era mal, tem outra que era mais boazinha. A Boomer e a Athena, pois é. Bom, existe essa cisão entre os Cylons. E aí, na quarta temporada, os Cylons se aproximam da humanidade, pedindo ajuda. E a humanidade precisa da ajuda dos Cylons também. É, um grupo dissidente dos Cylons. Exato. Eles também entraram numa paranoia filosófica. Que só tem uma vida que tem que viver e que não dá pra viver amargurado, é isso? É, e também é aquela que o Jovem Nerd falou no início, de que eles se viram também que nem os humanos, com o sistema de castas, tratando mal os centuriões, né? Não, nós somos superiores e tal. E então rolou uma dissidência, uma coisa meio, vamos dar as mãos, vamos nos abraçar. E a outra dissidência falando, ah, nós somos superiores mesmo, foram-se vocês. Ah, rola o um negócio do Cable, querer apagar tudo a memória. Pode ser dois pontos na de toda a raça android lá. Dos haters, né? Dos Cylon Haters, que são a versão evoluída dos Centurions, assim. Cylon número 1, ele é o mais aggressive. Ele é o cara que, não, tem que destruir a humanidade, eu acho uma merda eu viver nesse corpo humano, eu quero sentir o cheiro das supernovas, dos ventos solares, eu quero ser mais do que eu sou, e enquanto essa humanidade existir, eu não vou conseguir evoluir, aquela merda. Um discurso parecido com a do... Portanto, Tannhauser lá do Blade Runner. Exatamente. Quer dizer, aí isso cria dissidência entre os Cylons, né? Os Cylons que não concordam com essa porra, que o cara tá ficando fascista demais ali, com essa ideia, né? E aí começam a ver a coisa pro outro lado, mesmo por causa da crença deles com os 5, não é isso que os 5 queriam pra nós, etc. Nossos antepassados, nossos pais, né? E aí você descobre quem são, vai descobrindo quem são os 5. Nenhum deles é o Coronel Tai, o cara que perdeu o olho, cara, o cara que matou a mulher, e o cara fica maluco, como assim? O cara que mais odiava os Cylons, sabe? Os dois que são mais fodas que são Cylons é o Tai e a mulher dele. E a mulher dele, ele descobre que também era. Quando ele matou a mulher envenenada, ela fez download e acordou. Isso na é muito nave. Maneiro, cara. A nave Ressurreição ainda existia, ainda tava. Quando ela acorda, ela, caralho, que porra é essa? E ela lembra quem ela é, entendeu? Aí as coisas começam a se complicar, entendeu? Porque você fala assim, porra, mas aonde é que isso vai dar? O cara era um personagem tão interessante como humano, como um cara que odiava os Cylons, e agora ele tá nessa sinuca de bico. Eu sou um Cylon, né? E ele fica maluco com a possibilidade do Adama descobrir que o melhor amigo dele, cara, como é que vai ser? Quando o Adama descobre, ele fica maluco, cara. O cara sai na porrada. O Adama dá a arma na mão dele e fala assim, me mata, sabe? Ele começa a xingar ele, a dar qualquer tipo de desculpa pra que o cara apertasse o gatilho e matasse ele, né? Só que ele não consegue matar, porque ele tem uma admiração, né, um amor ali pelo... Não rola, não existe isso, né? Por mais que ele seja um Cylon, né? Ele não vai deixar de ser o Tai, o amigo do... Mas ele descobre como? O cara conta? Ele conta. O Bob ele chega Dylan. E conta. Ele chega e fala, tu não sabe da última. Na verdade, isso aí vai culminar num momento que vai estar todo mundo com armas apontadas, é Cylons pra brigando de um lado, Battlestar de outro, eles num planeta que pode ser a Terra. É, calma. Nossa, o Caquinho vem com tudo. Então, olha só. A quarta temporada teve 10 episódios e aí teve a greve dos roteiristas. Aí no 10º episódio eles fizeram um mega cliffhanger pra no ano seguinte voltar ainda na quarta temporada com os últimos 10. E aí eles encontram a Terra no final. A Starbucks chega assim, olha, sei como chegar na Terra. Ela ressurge, ela... né, do nada com uma nave totalmente zerada. Não, e ela tava com um negócio de fazer pinturas de desde criança eu pinto essa merda na parede, o que isso significa, isso é algum mapa estelar. E começam a dar um aspecto meio profético pra Starbucks. E isso começou a incomodar um pouco as pessoas. Porra, mas essa mulher era só um piloto, a mulher de malandro que gosta de apanhar. Mas essas coisas, as pinturas, isso tudo, dela ser alguma coisa, que aquele outro Cylon já falava, já vem desde a época da New Caprica, quando ela era interrogada. É, mas ela não começou a série com esse aspecto, não. Ela era só uma piloto durona e gostava de apanhar. E a dama dava dois socos na cara dela, ela pulava pra cima dele. Tá, e também não começou como um Cylon. Exato, mas aí que o Chris Gias falou, a série começou a derrapar. As of this moment, we are at war. Action stations. So say we all. Eu tenho algumas dúvidas aqui. Qual era o plano desses Fabulous Five que se infiltraram na nave? Tai e sua turma. Qual era a ideia deles? Desses Cylons primordiais? Eles não se infiltraram na nave em si. Eles, na verdade, se infiltraram na humanidade. Eles estavam pra viver. Eles queriam simplesmente viver como pessoas normais. Eles não queriam saber de guerra. Não sabia que ele era um Cylon, né? Nenhum deles sabia. Nenhum deles sabia. Eles tinham todos apagado essa memória. Esses cinco, eles já tinham tido uma vida anterior. É isso que a gente tem que explicar. Eles chegam no planeta Terra, entre aspas. Todo mundo comemora e tal. E aí eles descem no planeta e é um deserto pós-apocalíptico. O contador Geyser... Tá tudo cheio de radioatividade, cidade destruída, tudo nublado, uma merda fria, um planeta devastado, sem uma alma viva. Tu vê civilizações que existiram ali e foi tudo devastado. Aí você fala, fudeu. E aí esses cinco começam a descobrir que esse é o planeta deles. Esse é o planeta que eles moravam. E da onde eles vieram. Da onde eles nasceram 1000 anos antes, entendeu? E nesse planeta aconteceu o mesmo que aconteceu nas colônias. Eles eram realmente a 13ª colônia. E aí, cara, tem a ver, tudo a ver com o mote da série, que é All of this has happened before. Então é aquela coisa ciclo. Exatamente, é o ciclo da violência, cara. E isso já aconteceu com eles. Eles então fugiram dali, descobrindo a nova relação humana versus máquina e a guerra, tentaram dar aos Cylons algo mais. Essa terra era a nossa terra. É isso que fica a dúvida. Será que essa era a nossa terra? Mas eles eram Cylons ou eram humanos? Eles se chamavam Cylons, mas assim como você chama brasileiro, judeu... É, exatamente. Você em nenhum momento... Eles mostram, pelo menos eu não me lembro deles dizerem, esses caras são seres artificiais criados por outros seres. Não, eles eram cientistas que estavam trabalhando nesse planeta Terra para retomar a tecnologia da ressurreição, que era uma tecnologia antiga de Cobol, o mundo original, né, o Éden e tal, mas que tinha sido abandonado, então eles estavam tentando recriar. E conseguiram, eles também tinham vida artificial e rolou uma guerra entre a vida artificial e a vida biológica. Aí eles morreram, eles tinham já uma mini nave de ressurreição em órbita, acordaram lá, morreram na guerra, acordaram lá e falaram, pô, vamos avisar as outras 12 colônias, que se eles também desenvolverem vida artificial lá, vai dar merda, vai ter guerra, vai ter esse problema todo. Só tinha um problema, naquela época a viagem mais rápida que a luz ainda não tinha sido inventada. Então eles foram lentamente, naquele esquema de teoria da relatividade, o tempo passa mais devagar pra eles demoraram 1000 anos pra chegar nas próximas colônias. Quando eles chegaram lá, tava rolando a tal guerra Cylon humanos das 12 colônias. Eles se infiltraram na humanidade e fizeram o tal acordo com os Cylons que pra rolar o armistício, o que vocês querem? A gente quer se reproduzir, quer gerar humanoides e tal. Não, beleza, a gente tem essa tecnologia, eu vou criar 8 Cylons humanos pra vocês com a tecnologia da ressurreição se vocês pararem essa guerra. Beleza, na encolha fizeram esse acordo, rolou o armistício e eles foram embora com os Cylons. Aí o Cavill, que é esse number one, o mais velho de todos e tal, que é um Jean Stockwell, ele ficou com ciúme, aquela coisa de filho, né? Você gosta mais do meu irmão do que de mim, nananã. Escrotizou geral, pegou os 5 sem memória, achando que eram humanos normais, mandou pra... Com memórias falsas, né? Com memórias falsas e mandou pras 12 colônias pra viver normalmente lá. Rolou, aí voltou. 40 anos depois eles voltaram, os caras caíram de jeitos diferentes dentro da galáctica. O problema pra mim é que tudo isso que eu contei agora foi contado meio assim, com os caras realmente falando. Não rolava muito flashback, tudo foi contado rápido, ao longo de 1 ou 2 episódios. A série começou a correr muito, né, pro final, né? Isso que foi... Ficou com aquele ar de que não foi pensado desde o começo. Exatamente, o mesmo problema do Lost, exatamente. E aí eles começaram a correr muito nisso e começaram a correr muito até na aceitação da humanidade em viver com os Cylons, que estavam dissidentes. Os Cylons começam a ajudar a humanidade ajudando aqueles Cylons que estão dissidentes. E aí aquele tal planeta Terra destruído não serve pra nada. Eles têm que procurar outro planeta. E os Cylons vindo no encalço deles, né? É. Falou assim, ah, a gente também quer ir pro planeta Terra, então. Já que vocês vão, a gente também outra vai. Outra facção sinistra, né, cara? É, a facção tá querendo destruir a humanidade e os Cylons dissidentes, né? E ficar com a Terra também. E eles estão desesperados porque eles perderam a ressurreição, que os humanos destruíram, entendeu? Ah, agora eles são finitos. Exato. Então eles estão mais ainda no desespero, né? As of this moment, we are at war. Action stations. So say we all. A série ainda tem um último respiro do que fez ela ser magnífica, que é o conflito humano. No momento em que os humanos se veem ajudando os Cylons, e os Cylons junto com a humanidade trabalhando entre eles, o Zarek, que era aquele tal terrorista que tinha poder político agora, fica maluco. E aí ele convence Geita, que era um dos principais oficiais da ponte de comando, olha só, vamos fazer alguma coisa, porque a gente, o Adama tá maluco, tá querendo se unir aos Cylons, os caras que quiseram destruir a gente. Aquele ponto de vista, né? Nós nunca vamos ser aliados desse filho da puta, né, cara? Que tentaram destruir a humanidade. E aí eles conseguem fazer um golpe de Estado dentro da Galáctica. São dois episódios tensíssimos, onde o Geita... Tava loucão, despirocou geral. Por quê? Porque ele ajudou a Starbuck numa missão maluca de encontrar a Terra, e ela tava junto com os Cylons já, e ela acabaram dando um tiro na perna dele, ele perdeu a porra da perna por causa de Cylons. Ela tava junto dos Cylons? Ela tava trabalhando com os Cylons pra encontrar a Terra, entendeu? Os Cylons rebeldes. A facção do bem. A facção rebelde, exatamente. E aí o cara tava puto, o cara perdeu a perna pros Cylons, ele não acredita nos Cylons, acho que vai dar merda, e acreditou no cara. E aí ele fica criando confusão de comunicação na ponte de comando, enquanto os rebeldes que estão do lado dele começam a tomar todos os postos da nave, né? Ele falou assim, não sei o que tá acontecendo, a comunicação no corredor tal caiu, ele etc. Ele falou assim, tá cortando sinal aqui no túnel. Enquanto isso, a rebelião tá tomando a Galáctica e o Zarek manda matar todos os membros do Conselho Civil. Cara, isso é muito sinistro. É sinistro, cara. Tá todo mundo numa sala, ele tenta fazer com que eles entrem de acordo com a rebelião, de derrubar o Adama. O Conselho fala assim, olha, não, porque a gente tá com ele desde o início, então o cara, beleza. Então o cara sai da sala, manda os soldados entrarem, fuzilarem todo mundo na mesa, mata todo mundo, faz o golpe, sabe? Foda mesmo. Finalmente, os rebeldes amotinados entram na ponte de comando e rendem o Adama e todo mundo... Cara, o Adama olha pro Geita quando descobre que ele foi o traidor, né? Aí ele, meu irmão, isso não tem volta, hein? Eu tô te avisando. Para com essa merda agora, porque não tem volta se você conseguir a frente. E o cara segue, manda o Adama pra prisão, né? Cara, é muito maneiro, porque o Adama consegue se libertar dos guardas. Aliás, fraco o argumento, né? Botar dois guardas pra escoltar o comandante da nave pra cadeia, vai tomar no c... Dois guardas, cara. Camisa vermelha ainda por cima. Ele consegue momentaneamente se libertar o suficiente pra tirar a presidente da Galáctica. E é muito maneiro que ele manda ela pra dentro da nave Cylon, que tava junto da frota, né? E eles mandam a nave Cylon se embrenhar entre as naves civis da frota, pros humanos não destruírem, né, cara? É muito maneiro, cara. Que a nave Cylon dos rebeldes, dos dissidentes Cylon, estava totalmente fodida também. É. Que era a última nave dos Cylons dissidentes que tinha sobrado. Não tinha chance. Então é muito maneiro, a situação mega tensa. Os caras metendo a nave Cylon com a presidente no meio de escudo, né? No meio da frota, pra que eles não destruam a nave sem destruir parte das naves civis juntas. O Adama lá tentando recuperar o poder. E quando ele consegue recuperar o poder, meu irmão, é paredão pros dois. Pro Zarek e pro garoto Geita, que é muito sinistro, porque o cara teve o tempo todo do lado da humanidade. Então o cara sempre foi um personagem bom e nesse último esforço ele se abandona completamente, né? E como é que você vai julgar o cara, né? Mais uma vez, ele tá errado? Ele foi um vilão? Ele fez o que ele acreditava, que a aliança com os Cylons não ia dar certo, né? Contra o que ele sempre lutou, tava ali os caras virando aliados e falou, não, pô, peraí. Exatamente, né? É muito interessante. Só que ele teve que enfrentar as consequências. E o Adama falou, olha, não tem volta. O episódio termina com os dois sendo fuzilados, cara. Sinistro. É sinistro, cara. Uma Uma coisa que entra que a gente também não falou dentro dessa coisa mística que a série encaminhou é que o Baltar tinha a visão da Seis na mente dele, dando conselhos. E outras coisinhas mais. E o Haro? E a Seis, que tinha sido a que fez a merda na Terra, que liberou a parada, que a ferrou com o sistema gostosa, que virou estrela pros Cylons. Isso. Tinha a visão do Baltar. O Baltar via a Loura Gostosa, que não era a mesma que ele namorou, que fudeu a humanidade. É uma visão. E a Loura Gostosa, que conseguiu desativar as defesas da humanidade, começou a ter visões do Baltar, que não era ele, era uma visão dele. Aonde isso? Leva isso? Você fica achando que ele é um Cylon o tempo todo. Leva uma resposta que... O Harold é o cara que ele é sincero, ele não enrola que nem um Jovem Nerd. Então eu quero saber o seguinte, qual é a resposta pra Six e o camarada terem visões um do outro? Eles eram anjinhos da guarda. Não, olha só, calma. Não, não tô zoando, cara. Isso é você vai descobrir no último segundo do último capítulo. Eles eram anjos da guarda, não, um do outro? Eles eram, sim. Duas divindades. Ai, nossa. As of this moment, we are at war. Action stations. So say we all. Vamos analisar esse final que foi tão discutido aí na internet desde que a série chegou ao fim. E muitos fãs revoltosos, e eu vou até dar razão pra eles em certas coisas. Eu tenho um aspecto do final que eu gostei, mas os outros eu vou concordar com vocês. Vamos... Sem bromation, vamos direto ao ponto. Vamos lá. No final, a menina que nasceu como híbrida entre uma Cylon e humano... Virou The Chosen One. Virou The Chosen One. Ou seja, ela é importante, temos que salvar ela, ela é o futuro de tudo. E aí, a garota é sequestrada pelos Cylons, que também acreditavam que ela devia ser algo especial. No código genético dela, estaria a chance deles se reproduzirem. É uma forma deles driblarem a falta da ressurreição. É, eles queriam botá-la no laboratório e estudar por que daquele jeito tinha nascido. Exato. Na verdade, existe uma teoria na internet que diz que os Cylons só conseguem se reproduzir com os humanos se rolar amor. Amor, exato. Amor verdadeiro. E aí... Olha, eu vou te falar que eu já tô de saco cheio. Eu já tô de saco cheio de escolhidos, cara. Sejam quais forem eles, cara. Eu também acho, Olha só, Neo... Menininha do Battlestar Galactica, a garotinha que tinha o mapa tatuado nas costas no Outer Worlds. Pois é. Caraca, tudo então essa. Todos vocês escolhidos, vocês são um saco. Eu, sinceramente, acho o escolhido e a profecia uma saída rápida pra você construir uma história. Eu acho que já é um clichê que deve ser evitado. Mas então, o que aconteceu? Essa garota era importante. Não diziam que ela era escolhida, mas diziam que ela era importante. Ela é importante porque ela é diferente e única. Ela é exatamente. Escolhida. É, exatamente. Você chama de outra maneira. É isso aí, mas é isso aí, é isso mesmo que você falou. Como eles não tinham mais pra onde ir, estavam perdidos no espaço. Olha aí. A Galáctica morrendo. É, porque eles têm a guerra fudida ali com os Cylons, né, cara? E aí a Galáctica fica num estado assim lamentável. Mas eles não tinham passado plasma de cão já na Galáctica? É, mas... Tinha, mas milagre não rola. Era só pra estender o tempo de vida mais um pouco, né? A Galáctica já tava completamente destruída. Completamente fudida. Você até nota isso. Se você pegar o primeiro episódio, você vê ela e pros últimos, a nave tá completamente destruída. Ela não vai pra toca seca, né? Pra ser reparada, né? Ela passa 4 anos sendo destruída, bombardeada por todos os lados, né? Ele fala, olha, essa é a última missão da Galáctica. A gente vai resgatar essa garota porque ela é especial, The Chosen One. Não sei porquê, mas a gente chegou até aqui seguindo profecias e whatever, então vamos nessa. Eu faria diferente. Eu falei, ah, essa é a última missão da Galáctica. Vamos entrar num buraco negro. Vai que tem alguma coisa lá. Vai que tem um universo paralelo muito mais divertido. É, podia ser, né? A base primordial dos Cylons era exatamente acima de um buraco negro. Olha, ficava só que radical. Depois que a nave ressurreição pifou, eles destruíram, eles mudaram essa base, tenho certeza. Que acabou a graça de, ah, eu morri no buraco negro, voltei. Aí eles falam, vamos lá, eles levaram a garota pra lá, então vamos lá resgatar a garota. Tem a visão também da presidente, né, que tem... É, essa coisa de visões você tem desde o início da série também. Tem o lance da Kara Trace, né, que é a Starbuck, ela tem aquela visão do pai dela quando ela é criança, e o pai dela é um pianista e toca uma música, e essa música vai acabar sendo um elemento do final interessante também. A Starbuck começa a tocar uma versão lá do All Along the Watchtower do Bob Dylan, e ela só fala, essa porra tá na minha cabeça, e fica tocando no piano essa merda. Ela é something else. É, porque no... ela morre, a nave dela explode quando ela descobre essa terra, e ela volta e ela descobre que ela vê o corpo dela queimado. Ela vê o corpo dela, carbonizado. E, com a dog tag dela e o cacete. Aí fica o negócio, ah, eu voltei, o que que eu sou, eu não sei o que eu sou. Whatever. E o que que ela é? Aí que tu vai escrotizar mesmo. Aí, né? Aí é a pior parada. Eu não tô fazendo nada, eu só tô perguntando. As of this moment, we are at war. Action stations. So say we all. Eles entram lá, invadem então a mega guerra, última batalha. Gaius Baltar, ele decide ir com a Galáctica no primeiro ato de coragem dele. É engraçado que quando começa a batalha, ele fala, caralho, o que eu tô fazendo aqui? É, o ato de coragem dura um pouquinho, né? Exato, né? Mas também que você pode encarar como um ato de ser aceito pelo, né, pelo... Ou de redenção. De redenção, mas, bom, ele vai lá seguindo a visão dele, tarará. E aí, bom, eles conseguem resgatar a garota. No meio do combate, os Cylons conseguem invadir a ponte da Galáctica e o número 1, ele fala, olha, me dá a garota, vocês não tem como sair daqui, vocês vieram aqui na missão suicida, então o que adianta vocês ficarem com ela? Fica aí na real e passa ela pra cá. Aí os 5 Cylons falam assim, olha, e eles já tinham recuperado meio que, né, a memória deles, né, eles falam, olha, a gente tem que acabar com esse ciclo de violência, porque a gente não vai chegar a lugar nenhum, cara. Aí ele fala assim, o que vocês vão me dar? E tal. Você fala assim, a gente dá a ressurreição de volta. Tudo bem? Você deixa a humanidade em paz se a gente der a ressurreição e volta? Ele falou assim, a gente tem que acabar, porque isso não... Sabe, isso... A violência é o que já tinha sido discutido antes, né? Cada um bate no outro e o outro volta querendo bater mais forte. E não termina nunca. E eles já tinham passado por isso, sabe? Ele falou assim, a gente veio pra cá justamente pra acabar com isso, cara. Então chega dessa porra. Eu te dou a ressurreição e deixa eles ficarem com a menina. Aí fala assim, beleza, faz o upload. Vamos aí do... fazer o upload. Aí o lance, os 5 finais, né, os 5 Cylons secretos lá, eles, cada um tem um pedacinho do... Da informação. Da chave pra ressurreição, né? Exato. E aí, quando eles estão fazendo o upload, eles conectam as mentes deles, né? E um dos Cylons, um dos 5 Cylons, que é o Chief, descobre que a outra Cylon... A Tori, né? É, a Tori, que é uma das 5, matou a esposa dele quando ela descobriu que eles eram Cylons. Matou pra... Pra esconder o fato dela ser uma Cylon. Exato. E aí, quando o cara descobre isso, ele fica maluco. Larga a mão do upload lá, a mão na gosma, enforca a mulher ali na frente de todo mundo. E aí, fudeu tudo. E o número 1 fala assim, aí, interromperam o upload, eles estavam mentindo. Ih, caralho, pô, começa a guerra toda de novo. O ciclo de violência é renovado. Ninguém consegue largar a violência, ninguém consegue se libertar realmente do ciclo da violência. O armistício, a anistia, tudo isso se esvai com o sentimento mais primordial humano, né? Que o cara queria se vingar ali da mulher que matou a esposa dele, né? Então começa a guerra de novo, Galáctica foge, dá um jump final, que aí que vem a Starbuck, tá no controle, o Adam fala assim, salta com essa porra, pra onde for. Faz um salto cego aí, cara, vamos sair daqui. Vamos sair daqui, né, que a gente vai morrer. Ela lembra daquela música. Ela lembra da música. Da visão do pai dela e mete e acha que aquilo ali pode ela virar transforma uma... as notas musicais em coordenadas. É, exatamente. E aí, onde é que eles vão parar, Zagal? Na ilha. Na Terra. Na Terra. Na Terra for real? Na Terra for real. Terra. Aí aparece a Lua e a África, assim, gigante e tal. E a Galáctica até ela, que ele mostra a nave se contorcendo toda, né? Quando ela pula, né? E até eles falam, a nave quebrou a coluna, não vai nunca mais saltar. Aqui é o lugar que a gente vai ficar. Porra, isso aí é terrível, cara, pra você que tá acompanhando aquela nave ali. Aquela nave é mais do que um personagem. É que nem o DeLorean ser destruído no final, né? Pelo trem, né? Você, caralho, porra, não! Eu acho que é até pior que o DeLorean ser destruído no final. E aí, até Terra, tá linda, tá maravilhosa, é a nossa Terra. É um planeta que não tem nome, só tem vida selvagem lá, aí eles resolvem dar um nome, então vamos chamar de Terra, em homenagem àquele planeta lá que era uma bosta lá, que era o nosso sonho e tal. Então esse aqui vira o sonho, esse aqui é o planeta Terra. Eles encontram seres humanos habitando o planeta, que estão, claro, primitivo. Totalmente primitivos, estão completamente atrasados, né, em relação à tecnologia da Galáctica. E aí eles ficam assim fascinados com toda aquela beleza natural, com aquele ecossistema. Eles fazem o balanço deles lá e veem que podem, de fato, sobreviver e podem até se acasalar lá com os humanos daquele planeta. Eles percebem tudo isso. Aí o Liadama, o Apolo, tem a ideia e fala, gente, vamos fazer o seguinte, essa tecnologia maravilhosa que a gente tem aqui, medicina, comunicação, vamos jogar isso tudo fora, vamos embicar as naves que a gente ainda tem pro Sol e vamos viver aqui numa parada paz e amor. Você acha que a tecnologia vai acabar fodendo com tudo de novo, então vamos recomeçar. Esse e aí final, aquele povo todo que passou 4 anos não concordando em nada, vira e fala assim, pô cara, boa ideia. Exatamente, genial. Esse é o problema. Porque tudo era motivo de debate, discussões, revoltas e o caralho. Essa decisão, os 30 mil que sobreviveram, ok, vamos desistir da nossa tecnologia e recomeçar. Cara, se fosse um grupo de poucas pessoas, eu até aceitaria. Mas são 30 mil pessoas que ficaram discordando o tempo todo, que é o processo natural da humanidade. E aí o Adama fala, ah, parece que todo mundo gostou da ideia e é isso aí. É, não é um assuntinho qualquer, tipo assim, pegar todo o legado da sociedade, voltar a viver como selvagens, pegar toda a tecnologia e mandar pro saco, entendeu? Isso foi explicado em apenas um único diálogo. Um diálogo. Exatamente. Isso. Aí é esbofetear com vontade, né, cara? Eu vou te falar, a covardia do final feliz não é a derrota de qualquer história, cara. Exatamente. E aí o que acontece? Eles mandam as naves pro Sol e aí passam-se 150 mil anos. Olha aí. E você está em Nova York. Aí podia ter acabado. Não, olha, calma. Eu tô realmente preocupado agora, cara. E aí, calma. Eu já tava achando uma merda. E aí, calma. Aí aparece um cameo do Ronald Moore lendo uma National Geographic. Parece um quê? Desculpa, isso é um termo em inglês. É uma ponta. O Ronald Moore aparece lendo uma National Geographic dizendo que encontraram a Eva mitocondrial. Seria o que deu origem ao nosso elo em comum com todos os humanos, né? O humano que deu origem a todos os humanos. O famoso elo perdido. Exato. É. E essa era a Hera, a garota que era especial, entendeu? Que era uma mistura de Cylons com humanos. E aí, quem aparece atrás olhando a revista? Aquelas duas aparições que eram os anjos, as divindades. E o eles. Balter o e Balter a e a Six, né? Que não são o Balter e a Six, são formas de duas divindades. Não, e aí, não satisfeitos, eles viram e desenham, pra quem não entendeu, fala: viu, crianças? Tudo isso pode acontecer de novo. É, olha. Dá uma piscadinha pra cá. É, rola uma coisa for dummies que rola pra mim. É o que eles falam, que é o seguinte: o programa americano tem. Vai acontecer de novo, tá vendo? E ele fala assim: olha, não sei se vai. E essa frase, olha, apesar de ser for dummies, eu acho que ela que salvou um pouco do conceito final, que ele fala assim, olha, se você observar um ciclo infinitas vezes, agora não lembro da porra da frase, você pode quebrar o ciclo depois de N tentativas, entendeu? Porque você viu o ciclo várias vezes, na tal terra que não existia mais, na humanidade e os Cylons se detonando, na fuga da humanidade, os Cylons tentando se resolver, até o último minuto eles tentando se resolver e caindo no ciclo da violência de novo. E aí, em vez de falar só sobre a violência, eles ficam colocando que o culpado disso não é a própria humanidade, mas sim o desenvolvimento da inteligência artificial. Aí começa a mostrar um monte de robozinho. Ah, eles estão vindo. E aí toca a porra do... Toca a porra do Bob Dylan lá, o... As of this moment, we are at war. Action stations. So say we all. A Battlestar Galáctica, pelo que eu soube, era uma série fechada. É, eu ia falar isso também. Não foi dito isso? Pela informação que eu li de internet, desde que eu não acompanho, eu sempre ouvi falar, são 5 temporadas, 4 temporadas. É, era desde sempre foi falar, cara, fala sério, você sabe como é que a história, quando a história vai terminar, você não tem a desculpa da gata e o rato, que você tinha que fazer um cliente por dia no escritório e enrolar essa merda até cancelarem. Exato. Pô, se você sabe que a história vai acabar em tantos episódios, você pode se planejar, cara. Mas, pô, 4 anos de série são o quê? Foram 73 episódios. 73 episódios, cara. Você pode construir um roteiro inteiro pensando em 73 episódios, cara. Pode. E você pode pensar no final, inclusive. Mas pra coisa funcionar dessa maneira, a ação teria que transcorrer sem clímax. Você tá defendendo tem, isso. Você tem que deixar pro episódio final várias coisas pra resolver no momento de clímax. E aí não acontece. Já aconteceu. Não me lembro agora, não vou saber nomear. Mas eu já vi alguma coisa que terminava assim, bem lentamente, durante vários episódios, aquela coisa longa. E aí no final, como não tem clímax, porque se alongou enormemente, eu achei um cocô. Não, mas a questão não é não ter clímax. A questão é você trabalhar pra que o clímax seja bom. Qual é o clímax que tem em Battlestar Galáctica, cara? É uma série que vive de pequenos clímax, entendeu? Não, pequenos clímax, ok, tem que ter, porque senão as pessoas vão perder o interesse. Mas no final, esse final que eles decidiram pra série, qual o clímax clímax disso. Eu não acho tão ruim a ideia das divindades, até porque isso é um conceito que Asimov escreveu sobre isso, a divindade que observa a humanidade por milênios e milênios. E é uma coisa que ele apresentou desde o começo. É, exatamente. As divindades estavam lá como aparições desde o início. Desde o primeiro capítulo, desde a minissérie estava lá a porra da divindade. Você não sabia o que era, mas ela estava lá interagindo. O problema maior foi com a resolução desses outros detalhes. Starbuck decidir colocar a humanidade num tempo X só pra fazer uma ligação genética. Não, isso aí o cara simplesmente se atrapalhou, cara. É atrapalhado. Ele se atrapalhou, ele não estudou. Ele leu e falou que legal, vai ser isso, ponto final. Então, mas o que eu quero dizer é o seguinte, a mensagem, conectar a realidade de Galáctica com a nossa realidade, eu não achei condenável justamente pela ideia dos ciclos. Eu tenho que, de fato, suspender a minha descrença pra alguns fatos, pra algumas coisas. Até acharia mais interessante que ele tivesse chegado a 50 mil anos atrás. Mas aí as divindades falam dos ciclos no final. Os ciclos de violência, os ciclos que se perduram. Eu acho que a mensagem fechou a mensagem geral da série, que é sobre ciclos desde o início, entendeu? O ciclo da violência tem que acabar, o ciclo da incompreensão tem que acabar, o ciclo da intolerância, porque todos são humanos, cara. Os Cylons, quem é mais humano que quem? Os Cylons que vieram, que se chamavam Cylons, mas eram gente? Os Cylons que foram criados por eles, os humanos, entre aspas, das colônias vindas de Cobol? Eu acho que a série te tratou como inteligente por 4 anos. Exato. E no final ficou te fazendo desenhinho. Olha, gente, ame o próximo. O próprio discurso do Gaius no final pra conciliar. Gente, Deus é amor, somos todos irmãos, assim. Não precisava desse. Não precisava nada disso, entendeu? Podia ter acabado um episódio antes, sei lá. Bom, na verdade, eu acho que toda vez que você envolve Deus na história, vai terminar assim, cara. É inevitável. Você tá falando de Deus a série inteira. Com certeza, no final, vai ter alguma mensagem que vai matar os diabéticos. Mas olha só. Com certeza. Lembre-se que uma coisa é você falar de Deus e religião, outra coisa é você colocar Deus na sua história. Se as divindades estivessem lá observando, é uma coisa. Mas você não precisa Deus se metendo na linha dessa história. Porque a história é sobre as pessoas, sobre os humanos. Veja, eu só tô explicando, mas eu também achei uma porcaria. Pois é. Por que as pessoas não gostaram, e eu dou razão, mesmo sem conhecer, as pessoas sabem desse conceito. Na literatura chamam-se de Deus Ex Machina. O próprio Eduardo Spohr já falou sobre isso, né? Significa assim, o Deus vindo da máquina, que é um conceito que nasceu no teatro grego. Que, por exemplo, você tinha lá a trajetória do herói, o herói enfrentando os monstros, os vilões. De repente o herói tá morrendo, qualquer coisa, vem Zeus, mata o monstro. E o herói se dá bem, entendeu? Ou seja, tirada da cartola, do nada vem um elemento externo que não tem nenhuma coerência com a história e ele te dá a solução final. O problema é o negócio não ter sido apresentado, cara. Problema dos finais é o negócio vir de malandrilso, né? No final. Exatamente. Se a garota tivesse tocado, aparecesse a primeira cena da porra do Battlestar, a garota tocando piano lá. Tan, tan, tan, tan, tan. Aí, mas não, aí de repente ela começa a tocar, de repente ela morre, de repente, puta. Não, cara. E aí olha só. Quando o Lee Adama chega e fala assim, pô, chegamos, e ela fala, ah, cumpri minha missão. Ela, é verdade, quando ele vira, ela sumiu. Ou seja, ela era uma aparição, um anjo. A Starbuck. Ela morreu, mas ela voltou como uma aparição física, não só pra ele, mas pra todos. Nossa, cara. Para todos. Abandonem essa porra de sobrenatural. Presta atenção, série, gente. Azaghal, ela voltou com uma nave, com uma Viper. Caralho, do cara. Céu. De Deus, cara. Isso que as pessoas ficaram... Sei que as pessoas não entendem, não aceitam e não dá realmente pra entender. Não, você não tem como não ficar revoltado, porque isso é o Deus Ex Machina, cara. O cara criou uma solução do nada, completamente incoerente com toda a história da série, entendeu? E jogou na cara de todo mundo. As of this moment, we are at war. Action stations. So say we all. O pior, agora é o pior das inconsistências. Tem coisa pior, cara? Porra, mas analisando, o negócio da Eva mitocondrial. Não... Ainda bem que não é midi-clorial, né? Quase, né? Quase, né? O Ronald Moore sempre falou que ele não queria criar um universo paralelo. Ele queria trazer isso pra realidade da humanidade, entendeu? Até entendo por causa dos ciclos da violência, etc. Só que o que aconteceu? Ele leu uma notícia sobre a porra da Eva mitocondrial que acharam há 150 mil anos atrás. Uhum. Isso não significa que nós temos um ser humano que deu origem a todos os seres humanos. Uhum. Significa que encontramos um exemplo de ser humano que tem o nosso, nossa estrutura de DNA. Ela é a primeira presença desse ser humano. Mas aí tem uma interpretação, sei lá, filosófica, teológica X, que você pode dar para a história do Jardim do Éden, da criação, que uma pergunta que um monte de gente faz, ah, beleza, Adão e Eva saíram de lá, foram expulsos, Caim, Abel, e de repente virou a humanidade. Quer dizer, de onde vieram os filhos de Caim e Abel? Assim, uma das filosofadas que dá é, não, já existiam humanos fora do Jardim do Éden. O Adão e Eva não foram os primeiros humanos, eles foram os primeiros judeus. E aí eles saíram, foram no mundo e começaram a procriar entre os humanos que já viviam lá. Entendi. Então você pode fazer uma conexão com essa história, que já tinham humanos na Terra, chegou o povo prometido, o povo escolhido de Deus, chegou na Terra, e aí é que a humanidade disparou. Aí é cultura, arte, tecnologia. Mas sabe qual é o problema? Sabe qual é o problema desse conceito? É porque é o seguinte, há 50 mil anos antes de Cristo, a humanidade deu um grande salto evolucionário. A partir de 50 mil antes de Cristo, a gente começou a enterrar os mortos, a fazer roupa de pele, pintar caverna, a desenvolver melhores técnicas de caça, de agricultura. Há 150 mil anos antes de Cristo, a gente já tinha penicilina, já tinha as naves espaciais. Se o Ronald Moore quisesse ser um pouco mais coerente, ele colocaria ele chegando nessa época. Claro. Porque você pode dizer assim, ok, vamos dizer que eu acredito que eles largaram a tecnologia. Ah, que interessante. Mas o conhecimento não se perde. O grande salto evolucionário da humanidade se veio com a interação com a galera das colônias que chegou por aqui, ensinou novas técnicas. Uma das coisas que fez um salto evolucionário na raça humana foi a fala. E a fala surgiu. De repente, o ser humano passou a falar. Uhum. Ele podia ter encaixado nesse momento. E o Lee Adama até fala assim, eu acho que a gente pode ensinar nossa língua pra eles. Ou então você vai ficar calado pro resto da vida, meu querido. Os seus filhos, sejam lá com macacos ou com pessoas, os que vierem, eles vão aprender a falar te observando. Exatamente. Mas aí, como ele quis fazer a porra da união da humanidade ser genética e não cultural, ele colocou os caras há 150 mil anos. Então, você pode dizer que toda a cultura das colônias, tudo que eles aprenderam, tudo se perdeu, incluindo a porra da teologia lá deles, a religião dos deuses gregos, que você, se você for remontar a religião dos deuses gregos, você vai achar essa mitologia nascendo na mitologia hindu. Então não tem nada a ver os deuses que eles teriam trazido pra cá há 150 mil anos. Isso tudo se perdeu. Então o que aconteceu foi o seguinte. Eles chegaram na Terra, mandaram as naves pro Sol. Chegaram, oi, povo macaco pré-histórico. Povo macaco massacrou todo mundo, deixou só a garota. Exato. E aí a humanidade continuou daí. Vou ensinar você a falar. A Mipa! Cajado na cabeça. Eu achei o final da série muito bom se você esquecesse esse lado místico, porque se você esquecer que eles jogaram as nossas naves queridas no Sol, né, cara? Não dá pra esquecer isso. Vou pegar isso, o áudio do Nick Ellis e botar ele falando: eu achei o final da série muito bom se você esquecer. Tá ótimo. Sabe qual seria um final maneiro? Poderia salvar essa galhofa toda de anjo, de não sei o que lá. Primeiro, eles podiam, antes de mandar as naves pro Sol, falar, e o que, que a gente faz com essa caixa de alucinógenos que a gente vem tomando desde há 4 anos? Aí, é melhor botar na nave. É. E aí, nesse momento, a Starbucks some. E aí, as naves vão pro céu e eles ficam lá, os macacos matam eles, só sobra a garotinha, os macacos guardam ela. Ou eles podiam fazer como fizeram a série antiga, eles chegavam nos anos 80. Nossa! É, malandro. Mas calma, que não termina aí meu final épico. Esse final justifica toda a viagem de anjos, de não sei o que lá, não sei o que, tudo mais. E aí, pula 150 mil anos, aparece o malandro lendo a revista, falando, encontramos o ser humano primordial, mitocondrial, o que seja. E nesse momento, vem uma sombra de uma nave Cylon, e o cara, 150 mil anos, finalmente terei minha vingança. Sabe o que significa BSG? O quê? Boring Star Galactica. Tá bom, mas fala aí, começou. Tu assistiu um episódio, pelo menos? Eu assisti quatro episódios. E a minissérie. E eu não conseguia me manter acordado. A ficção científica, ela nada mais é do que o mundo for dummies, né? Nada disso. Não é for dummies, não. Não é, o mundo pra quem não quer estudar o mundo. Eu não quero ler jornal, não quero ler livros de história. Não, o cara só bota uma nave espacial e uma roupa que brilha e aí eu entendo. É falar que olha o aviãozinho pra você comer papel. E o Senhor dos Anéis é uma merda. Eu falei, eu não consigo mais me segurar, esse cara fica aqui insultando a ficção científica. É isso aí. Falando que o Senhor dos Anéis é uma coisa divina.